sem crescer, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Você quer ser, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Ei, vou explicar direitinho como é que se faz e qual que é o caminho. Tem que tá focado, tem que tá ligeiro, tem que tá ligado, tem que ser verdadeiro, tem que saber o valor da vitória, sem querer pra si toda honra e glória. Quem quer dividir, perde na somatória, nem vem discutir, veja a trajetória. Sem competição, na compreensão, com disposição, pronto pra missão, muita atenção, maior satisfação é poder fazer parte do plano de expansão. Tamo junto, isso mesmo, no mesmo ideal. Fortalecendo os irmãos e afastando o mal. A porta é estreita, tem que vir se espremendo. Mas quem passa sempre por ela sabe o quanto é tremendo. Sem crescer, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Você quer ser, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Ei, cê quer correr nesse bang? Cê ligou os manos certo, mas só tem essa chance. Nego, esse mundo já azedou, essa fita moiou, o promotor apelou. Só linha de frente, poderoso chefão. Na guerrilha a gente não gela pro baratão. Na medida cê sente o peso do pancadão. Vem pra cima com os crentes, vai vendo, eu sou função. Pique mafioso, sempre apetitoso. Acha que eu sou louco, mas ainda é pouco. Não importa o que aconteça, os vermes suas tretas. É vida e não só crença, pratique e só cresça. Nós sabe o que dá por vir, cê sabe quem vai prosseguir. Tá escrito não dá pra fugir, escolhidos vão tudo subir. Sei que alguém tá acima de mim, abençoando pra me ver seguir. Vida nova pro novo aprendiz, que nem nós tamo junto neguinho. Sem crescer, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Cê quer ser, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Hey, na virada cê sabe quem tá na vantagem, então vem. Eric 12 no bang, tô nesse combate no poder, amém. 1, 2, 3, trilhei, encontrei o rei, confirmei, eu sei. Sigo, quadradão, negão, piquijão. Chegou, ligou, interruptor na escuridão. A meta é maior do que nota e ego. Se pulsei, cê é melhor, se enganou, tá cego. Vivendo e aprendendo, fazendo e acontecendo. Na fé prevalecendo, sigo firme correndo. Uns se perdendo, outros se corrompendo. E eu fico de pé sabendo que Deus tudo tá bem. Religar e que nem nós, quem quiser acredite. Chega junto e solta a voz, já foi feito o convite. Cada beat um hit, um kit de pura emoção. Onde o céu é o limite, transmite pro seu coração. Cê quer ser, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Cê quer ser, que nem nós. Quer viver, que nem nós. Quer vencer, que nem nós. Quer correr, que nem nós. Mas pra ser, que nem nós. Pra viver, que nem nós. Pra vencer, que nem nós. Tem que crer, que nem nós. Hey, quer conhecer um segredo? Andar por essa terra livre de todo medo? É só olhar para o céu e perceber quem está acima, além do véu. Exemplo de vida, conquista ele mostrou. Não temeu a própria morte e por nós se entregou. Faz uma cara, eu sei, porém nada mudou. Ele ainda é rei, ele ainda é senhor. Brabo leão, com voz de trovão. Liga e convoca pra grande missão. O mundão é arena, que nem nós é mais que um tema. Então sigo sem problema, na verdade que invade a cena. Tamo num compromisso,